Bebê, tem a honra de chamar Mestre PHK, Negro Chandelier, DJ. Esta é uma homenagem a todos os DJs do Brasil. Quem treina fica bom gradativamente, quem suga o que é dos outros fica deprimente. Quem representou no campeonato de DJ não esqueceu da estratégia, inovou e foi além. Aumente o volume, regule o beat pro combate. Observe que o estilo define o que é arte, é verdade. Vem com a agulha, toca o disco, DJ é a base de tudo desde o princípio. Antes do show, fim do estômago, sufoco, olho gordo sai com mil. O desafio é que sustenta o jogo, quem ri do outro não consegue disfarçar. Traz o medo no olhar, se errar o disco ele pular. Na hora H, apela, foge a reda, xingar o inimigo, grita os crash, finaliza a ideia. Estilo flecha, avante rumo ao alvo exato, atinge a meta, impressionando o jurado. Sem atraso, que pra muitos é transtorno, só refaz o fôlego, pois mão de ouro, pés em dor. Que não é fácil pra ser um DJ. Sei que não é fácil pra ser um MC. Sei que não é fácil pra ser um DJ. Sempre original. Sei que não é fácil pra ser um DJ. Sei que não é fácil pra ser um MC. Sei que não é fácil pra ser um DJ. Pra ser um essa vinheta de tudo essa. Eu entro desconfassado, desgovernado, acelerado. Vacilou, ficou no vácuo. Vai ser atropelado, articulado. O dedo cola no crossfader, na harmonia de batidas. Quem tem medo se defende, maluco treme. Estilo igual, nunca se viu. É zona leste de São Paulo, Itaquera. Brasil sem encarnação, acima de qualquer competição. DJs, não toca disco, hipnotiza multidão. Sinta a evolução, que confunde a ciência. Scratch em colagem, em sincronia perfeita. E que a justiça seja feita, e não pratica vida lenda. O maestro das batidas, nos picapes, representa. Da nova geração do hip hop, estilo novo. Da nova geração, a mão de ouro pesa em dobro. Sei que não é fácil pra ser um DJ. Sei que não é fácil pra ser um MC. Sei que não é fácil pra ser um DJ. Sempre original. Sei que não é fácil pra ser um DJ. Sei que não é fácil pra ser um MC. Sei que não é fácil pra ser um DJ. Pra ser um essa ninguém é obrigado a concordar com o que eu falo. Decorrer dessa ideia, observe a mão do mar. Não se preocupe, cada amigo, em provocar outro DJ. Mostre para o príncipe quem que é o rei. Os neurônios da cabeça do indivíduo fez motivar, não clonar sim. DJ espelho no estilo americano, babu. Tem conversa fiada, é assim que você fala. Causa medo, raiva e inveja aos competidores. Que cague, não disfarça e mantém a pose. Ponto final, parágrafo, travessão na outra linha. Um picape de vinil, ele controla a ventania. Os olhos e olha atentamente. Uma mágica vai ser feita aqui na sua frente. Crianças e zoião, não tente fazer isso em casa. Se fizer errado, o cérebro tá. O cimento começou, a energia está no topo. DJ, mão de ouro, pés em topo. Scratch e colagem de quebra, não transforme. DJ é com você. Sente, aperta os cintos, a viagem através do som agora se inicia. Se não tem atitude, não vai passar no teste. Pra ser um DJ, pra ser um MC, não é somente no palco subir. Tem que ter a técnica nos toca discos. E agora, com vocês, você é que é o astro. Vamos lá. O show vai ter que ficar para outro dia, porque acabou o disco.